ser guerreiro, estilo guerrilheiro. Todo sofredor, lutador que é brasileiro. Tem que ser ligeiro, forte, puro e verdadeiro. A tropa só adota quem se arrisca por inteiro. Tem que ser bom pra encarar. Guerrilheiro não aceita deixar humilhar. Profissão de risco, mantendo a conduta. Acorda cedo, vence o medo e não foge da luta. Tem que ser maluco pra sobreviver. Com o resto que o resto do mundo deixou pra você. Tem que superar o estado crítico. Sua condição é só um jogo político. De um programa que te oprime. Não dá oportunidade e empurra pro crime. Sem distinguir, leva até criança. Formando mais criminoso e menos liderança. É nós que tá, do jeito que tá. É prejuízo do lado de cá. Quem fica de pé, tá na linha de frente. Não pode parar, nem tá, vamos lá. Pra recuperar o que foi roubado. Orgulho de ser negão, guerreiro do gueto que sabe seu lado. Sim, sim, só sim. Os sim. Guerreiros sobrevivem nessa selva marrom. Contestando a sinfonia que tá fora do tom. Não pode ser combate à pobreza. O combate tem que ser contra a concentração de riqueza. Contra o enriquecimento ilícito. Ganância humana em estado explícito. Só os guerreiros sobrevivem nessa selva marrom. Contestando a sinfonia que tá fora do tom. Ei, guerreiro, levante sua bandeira. Cuidado com a rasteira que joga na geladeira. Na sua trincheira, defenda sua moral. Incomodando com a presença, como fez o Simonal e tal. Anos 70, o sonho acabou. Tamo no século 21 e pouca coisa mudou. As mãos que determinam mais leis lavam a responsa na de quem tem 16. As aparências enganam, tem vários que só reclamam. Autoridades desandam, tem os jovens que clamam. Nos dizem que amam, porém não me esqueça que segurança pra eles é com fuzil na cabeça. De gente humilde que só quer viver. Atiram primeiro, depois conferem pra ver se alguém vai morrer. Mandam ver, ainda que seja inocente. Pele escura, pouca grana, não é vista como gente, não. Só os guerreiros sobrevivem nessa selva marrom. Contestando a sinfonia que tá fora do tom. Só os guerreiros sobrevivem nessa selva marrom. Contestando a sinfonia que tá fora do tom. Tem que ser guerreiro, estilo marombeiro. Pra tá dentro da disputa e chegar em primeiro. Sempre guerrilheiro, pra não sentirem pena. A luz apaga, a porta fecha e nós não saímos de cena.